Olá a todos, cá está de novo a Orelha Extra, como habitualmente ao sábado, na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra. Uma emissão de Fernando Cabrita com duração de praticamente 12 horas. Começamos com os noruegueses Low Frequency and Stereo. Pode-se por aqui detectar as influências deste agrupamento, que vão do post-punk ao post-rock, mas o que não impede o quinteto de ir muito mais para além delas, o que se nota bastante neste novo e quarto álbum dos Low Frequency and Stereo, edição da Rune Gramophone. Chama-se Futuro, isso mesmo em português. Desta vez o tema por aqui destacado para arrancarmos as hostilidades desta 19ª emissão da Orelha Extra foi Texas Fox, e como sabem, por aqui não paramos sossegados, andamos sempre a saltar de temas mais orelhudos para outros mais calminhos. Vai acontecer isso mesmo. É o projeto italiano Black Eyed Talk. To quickly September came like a thief at my door, and with no doubt a sinner, and with no doubt old to speak the da Noruega. Saltamos para a Itália com o projeto de Fabio Parrinello, nascido em Varese, no norte da Itália, mas que vive atualmente em Palermo, na Sicília. Este é o seu segundo longa duração para o projeto intitulado Black Eyed Dog. O álbum chama-se Raya Nula Dada Songs to Sissy, e o tema é o tema inicial do mesmo, Roses. Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rua Rookie, Rádio Castrense, também podcast e tracklists em www.orelhaextra.com. Continuamos ainda com sonoridades de influência latina. My bed's gonna be in trouble with me. My bed's gonna be Recuperam os Swinging 60s com um travo bastante andaluz, o que não admira, são naturais de Sevilha, estrearam o ano passado com o 7 polegadas You Can Drive My Reputation e por essa altura atuaram no primeiro Quarteira Rockfest. Chegam-nos agora ainda melhores, bastou ter visto a primeira parte muito boa que fizeram para os Flintstones na capital da Andaluzia com este disco In It, ou melhor, In It, With, de Del Shapiros, pela Discos Monterrey. É precisamente a banda de Sevilha de Del Shapiros, com dois temas a rodarem por aqui na orelha extra, My Babe's Gonna Be, já escutado, e Stuck On You, de Del Shapiros. I wanna tell you, right in front of your life. Oh baby, let me tell you, I'm stuck on you. I wanna make the loving, I'm gonna cry you. Every time I see you, I wanna kick your boots. Oh baby, let me tell you, I'm stuck on you. I'm sick on you. I wanna make your loving, I'm gonna cry you. Every time I see you, I wanna kiss your boots. Oh baby, let me spread you. I'm sick on you. gravado totalmente em mono no estúdios Circo Perrotti de Jorge Explosion em Espanha. São também os espanhóis, os andaluzes de Del Shapiros. Novo trabalho com 8 temas, chama-se In It With de Del Shapiros. Por aqui ficaram dois, My Babe's Gonna Be Stuck On You. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, good. And now... Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Sometimes I feel there's nothing I can do to make up for my wrongs to you. Should I travel on? I wish I had more of this, less to miss. Now is the right time. De Andy Kabik e os seus Vetiver, novo álbum chama-se Tight Knit. Por aqui ficou um belíssimo tema daqueles que dá para bater bem o pezinho, chama-se More of This. E uma das mais incríveis bandas surgidas nos últimos 5 anos, e esta afirmação não é nada gratuita, tem uma impressionante discografia já, principalmente no que à qualidade diz respeito. Chama-se Grails, o álbum último é mais um a provar isto que por aqui dizemos. Chama-se Doomsday's Holiday, saídinho na Temporary Residence. Por aqui vai ficar mais um tema na orelha extra: Predestination Blues, Grails. Thank you. uma das mais incríveis bandas de música nova, chamam-se Grails. Mais um excelente disco, o último Doomsday's Holiday, porque desta vez o tema destacado foi Predestination Blues. Orelha Extra, canal auditivo suplementar ao sábado à tarde na Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Depois, mais tarde, a partir das 21 horas, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Vamos continuar agora com sonoridades diferentes para o projeto que reúne Sutec, Seth Horvitz e Kit Clayton, de seu nome Joshua Kit Clayton, sitiados em São Francisco e aqui sob a designação de Pigeon Funk. Primeira das duas partes de Orelha Extra, Rua Rookie e Rádio Castrense com a dupla Pigeon Funk. O álbum chama-se The Largest Bird in the History of the Planet Ever. O tema escutado foi Alma Weco. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. We'll be right back. duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. E os minutos seguintes irão ser preenchidos com quatro temas de um disco absolutamente histórico, de um dos grandes heróis aqui para nós, um homem que já tem uma grande e belíssima discografia. Já tivemos a oportunidade de vê-lo ao vivo e foi um concerto absolutamente inesquecível. Ele editou já este ano mais um disco, não sendo um dos topos da sua carreira. É sempre um disco a dar destaque, mas não irá ser esse que por aqui vamos ouvir. Irá ser sim o álbum editado em 1984 de título I Often Dream of Trains e que teve uma reedição em CD com os habituais temas extras, se não nos falha a memória, e também convém olhar aqui para o CD, isso há dois anos atrás, em 2007. Falamos, claro, de Robin Hitchcock e desse mesmo disco I Often Dream of Trains. Vamos ouvir quatro temas. Ele tem por lá 24, contando com esses tais temas extras, e por hoje irão soar quatro, todos eles fantásticos. Ora então, ouçam. I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Been on my own so long, I can't tell right from wrong. Many red bats squelching awful. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Been on my own all night, I can't tell left from right. Baby, come back, give me fever. With a blood red kiss. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a, so I could. An old projecting onto me. What you'd like yourself to see. Now the clock is beating fast. Every moment wanders past and fades away. Then comes back another day. Do I go or do I stay? Inside your mind. Uncorrected personality traits that seem whimsical in a child may prove to be ugly in a fully grown adult. Lack of involvement with the father or over-involvement with the mother can result in lack of ability to relate to sexual beasts. And in homosexual leanings, narcissism, transsexuality, girls from the waist up, men from the waist down, attempts to be your own love object. Reconcile your parents to you by becoming both at once. Even Marilyn Monroe was a man, but this tends to get overlooked by our mother-fixated, overweight, sexist media. So, uncorrected personality traits that seem whimsical in a child may prove to be ugly in a fully grown adult. If you give in to them every time they cry, they will become little tyrants, but they won't remember why. Then when they are thwarted by people in later life, they will become psychotic and they won't make an ideal husband or wife. The spoiled baby grows into the escapist teenager who's the adult alcoholic who's the middle-aged suicide. Oi, so uncorrected personality traits that seem whimsical in a child may prove to be ugly in a fully grown adult. Pulsating in windows while feathery curtains hide fountains of eyes from the light. A different disease is another translation, though you don't understand a familiar sensation. But who needs to talk when you're caught in the flavor of night? And you, yeah you, with your ice cream hands. You, yeah you, are my friend. Just like the road that unrolls there before you tonight. Eyes you don't trust, fingers have beckoned. How long you got left? Well, how long do you reckon? But who goes to waste when they're tasting the flavor of night? Yeah, you. excelente fleuma britânica nos minutos passados, aqui na Orelha Extra, com um excelente, excelente músico, súbdito de Sua Majestade Rainha Isabel II, um dos nossos grandes heróis, chama-se Robin Hitchcock. Para passar música desta, vale a pena fazer rádio. O álbum é de 1984, chama-se I Often Dream of Trains. Por aqui a reedição de 2007, com mais alguns temas extras, ao todo são 24. Por aqui ficaram 4. Claro que vamos voltar em próximas emissões da Orelha Extra a este disco. Os temas que soaram foram Sometimes, I Wish I Was a Pretty Girl, Cathedral, Uncorrected Personality Traits e Flavor of the Night. É ainda a primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra. Podcast em orelhaextra.com. Para continuar, também uma das nossas bandas favoritas dos últimos tempos. Este é o seu novo álbum, chama-se Labyrinth. São os canadianos Malajube. Derradeiros minutos da primeira parte de Orelha Extra com o regresso dos canadianos Malajube e o álbum Labyrinths na editora canadiana Dare to Care. O tema Ursuline, que é precisamente o tema com que arranca o disco, e vamos continuar com o projeto paralelo que Jim Putnam dos Radar Brothers mantém com estes. Chama-se Mount Wilson Repeater. O álbum saiu na Eastern Fiction Records. Desta vez por aqui irá ficar o tema Pencils / Pens Mount Wilson Repeater. Vamos colocar um tampão na primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, depois de termos escutado os Mount Wilson Repeater do álbum homónimo. O tema foi Pencils/Pens. Vamos dar destaque a uma banda que se chama Opening Flower Happy Bird e que se encontra numa compilação de nome Killer Workout Mix, compilação essa da editora CNP Records, editora de Richmond, na Virgínia, um dos locais nos Estados Unidos da América que tem por lá uma incrível cena de música. Nesta compilação, para além destes Opening Flower, Happy Bird, também por aqui estão o Stigley Feather, Hallelujah, Bermuda Triangles, Yes Sirs, Damned Human Race e muitos mais. Em próximas emissões da Orelha Extra vamos destacar algumas destas bandas, vamos ouvir mais algumas bandas desta Killer Workout Mix. Hoje por aqui fica Opening Flower, Happy Bird com Plastic Vegetables. Then he spun around. And there, lay before him, the ancient city of Mu. Cider turned golden brown. My cousin Ida ran into town. Now there's no more cider down in the well. They got there just before noon. Sweet apple cider turned golden brown. My cousin Ida just had to run into town. Now there's no more cider down there for me. They got there just before me. Mais um artefacto arqueológico desenterrado pela notável editora de Nova York, ESP Disc. É um projeto de nome Holy Model Rounders, formado em 1961 por Peter Stemfel e Steve Weber, e que neste disco de título Indian War Whoop, saído em 1967, que por aqui hoje ouvimos no início desta segunda parte da Orelha Extra, tinha na bateria o escritor e ator Sam Shepard, que chegou a contribuir para a banda escrevendo também alguns temas. Este disco foi editado em 1967, precisamente em Nova York. Para além de Peter Stemfel, Steve Weber e o mesmo Sam Shepard na bateria, os Holy Model Rounders contavam ainda com Lieb Captree no piano e Antonia, Barbara e o Andy nos vocais. Por aqui ficou só um tema, vamos ouvir em próximas emissões da Orelha Extra mais qualquer coisa. O tema foi Sweet Apple Cider. O álbum, como dissemos, chama-se Indian War Whoop, dos Holy Model Rounders. Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, também podcast em orelhaextra.com. Para prosseguir, o novo álbum para os Western Civ. o segundo disco na carreira destes norte-americanos e, tal como o primeiro, edição da própria banda, mas desta feita contando com a produção do já mais do que conhecido e excelente produtor Mitch Easter. Chamam-se Western Civ, o álbum Shower the People You Love with Gold, e o tema destacado por aqui no Orelha Extra foi Capital Steps. Também de seguida o coletivo de Seattle, num hip-hop muito mais alegre do que aquele que infelizmente ouvimos habitualmente por aí. Este coletivo de Seattle, que conta com a participação de ilustres convidados como Kim Thayil, para os mais distraídos, este foi músico do Soundgarden, também do produtor de Seattle, Jack Endino, ou mesmo dos Dap Kings, que normalmente acompanham Sharon Jones, e bem como os Muscle Shoals Horns. Falamos dos Saturday Nights, o último álbum, Mingle. Sprouts 50 and 40 would say I'm 7/3 off that 20 chip. 10 in the money clip, 9 in the snuggle fit, 8 out the ugly chick, 7 eyes, 7 horns bumping in the fucking 6. 5 finger discount, 4 finger ring, a knuckle duster when I buckle busters. 3, 2, 1 payout. I'm counting on worms, build that house in the burbs, filthy mouth and absurd. Wildin', profiling with the 4-5. Now we write back the numbers. This song's for the people who count. The people who count. Ain't one, 98 reasons that you won't see none. 97 Packers, Bulls and Twins, 96 more relevant, divided by 10. 95 Cadillac, color crow, on a flyway going 94. AMC Pacer racing me, banging 93 till some wee wee. 92 position applicants, 91 overqualified for it. 90 beside me watching time, 89 others doing 8 for 9. 88 the years that colors debuted, 87 gang signs meant up to you. Ever since then, something clicked, and a lot like the year got 86. Street mathematician, scientist, learn that Coca-Cola calculus. Street mathematician, scientist, learn that Coca-Cola calculus. Street mathematician, scientist, learn that Coca-Cola calculus. Street mathematician, scientist, learn that Coca-Cola calculus. Street mathematician, scientist, learn that Coca-Cola calculus. Música mais descontraída e também para os dias soalheiros que já por aí estão e que ainda mais virão. É o projeto de Saturday Nights, o último trabalho, o Mingle. Eles são de Seattle, temos rodado na orelha extra Count It Off, e por aqui também nunca poderemos esquecer Matt Ward. I was mean, I was mad. Honey, I ain't never had nobody like you. nobody like you. I never had nobody like you. Now it's just like ABC. Life's just like 1, 2, 3. I watched my old habits die and it was painful. Sometimes it's painful in the light of the truth. But you kept me fast in the right. Now I wanna thank you tonight. Honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. Now it's just like ABC. Life's just like trusted liars and thieves in my blindness. Honey, I was wasting away in the room. But now that I've been through that hell, I got a story to tell. Honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. Amor, do seu último trabalho All Time, ouvimos Never Had Nobody Like You, com a participação da atriz Zoe de Chanel, possivelmente para retribuir a ajuda de Matt no projeto do ano passado, She and Him, e logo depois ouvimos também o title cut All Time. Passado tivemos a oportunidade de ver este músico, Jeremy Jay, ao vivo na excelente edição do Festival South Pop na Ilha Cristina, sul de Espanha, organizado também pela editora de Sevilha, excelente editora Green UFOs. Jeremy Jay, na altura, tocou muitos, bastantes temas deste seu novo trabalho, que sai agora na K Records, é o segundo, chama-se Slow Dance. Por aqui ouvimos o tema In This Lonely Town e vamos continuar com os franco-portugueses Carl and the Rhythm All Stars. Well, I got too much loving going on. Why me doing my lonely baby wrong? Like sleep when I hear a donkey dog song, 'cause I got too much loving going on. Bring my beaker up a saber and a pocket of heat and trying to make room for another day. I got Susie waiting at the gate. If we don't get going, I'm gonna be late. There's too much loving going on. Really, too much. Must all be going on. We just scarf by the heat and many big time. And soothe you by my side, you draw me from behind. I still love you, baby, you're fire in your eyes. Ain't gonna soothe you, we're gonna fall right. There's too much loving going on. Well, that's too much loving going on. Why am I doing my loving, baby, wrong? Well, I got save on a hit a donkey dog song, cause I got too much loving going on. Go, man! I'm running along them, the break needs speed, and it's getting it out and feeling the breeze. My heart runs behind you, just touching my heels, and the heat's up, girl, we're getting me a chill. There's too much loving going on. Really, too much loving going on. Well, I got too much loving going on. Why am I doing my loving, baby, wrong? Well, I got save what I hate. O baterista é português de Coimbra. Os restantes membros da banda são franceses. Chamam-se Carl and the Rhythm All Stars. É o seu último trabalho, Slipped My Mouth. Por aqui soou Too Much Loving. E o regresso do trio Swan Lake. O álbum chama-se Enemy Mine. Do my eyes deceive me? Or is it truly springtime in Paris for that piece of shit? I don't care what's true. I don't care what you do to a stone that you hold in your arms. At the end of the day, and hearts swarm. I was sick of the farm. I was stuck inside of dreams, coming off something pretty strong. And you could have been fair, you could have been ruthless like the other girls. Oh, São tudo nomes de gente conhecida, principalmente para quem tem andado atento ao que de boa música se vai fazendo lá pelo Canadá. Dan Bejar dos Destroyers e também, ou melhor, dos Destroyer e também dos New Pornographers, Spencer Krog dos Wolf Parade e Sunset Rubdown e Carrie Mercer dos Frog Eyes e também de um novo projeto que deve estar por aí a arrebentar, de nome Blackout Beach. Formam os três os Swan Lake. Este é já o seu segundo trabalho, saído na Jag Jaguar, chama-se Enemy Mine. Por aqui na Orelha Extra soou Earthworm. Orelha Extra, 2 horas com Fernando Cabrita, podcast e playlist em www.orelhaextra.com e no ar via Ether e também streaming direto na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. Thank you. Já por dentro dos 25 minutos finais da emissão 19 da Orelha Extra e o regresso ao álbum Ambergris dos Flavor Crystals, edição da Second Shimmy. Desta vez o tema escolhido foi Goopyton e mudança de sonoridade agora para estes que irão soar de nome Death, depois da explosão do rock em Detroit, passaram da soul para o rock and roll, muito por culpa dos MC5 e Stooges, passaram de som, ou mudaram de som, com excelentes resultados no álbum estreia que nunca chegou a ser editado. Saiu agora na Drag City com o título de For the Whole World to See, assinado por esta banda formada em 1973 e que na altura, apesar da proposta de uma editora grande para o editarem, se recusou a mudar o seu nome, já que era essa uma das condições. Por aqui vão ficar dois temas, um deles logo o primeiro, Freaking Out, mostrar-nos que afinal o punk remonta lá muito mais atrás do que 77, e o outro, Where Do We Go From Here, os Death. Yeah. All you false pretenders and your freaky contenders trying to be the first. In my own opinion, you I'm not defending. You are the worst. You make the world a circus and you're trying to curse us. Cruel, you know the bound. But we won't let you beat us, no, we won't let you cheat us. It's only one time around. São dos 7 singles da banda da década de 70, Death, e não o álbum que dissemos, que chegaram a gravar mas nunca lançaram, que sai agora, chama-se For the World to See, pertence aos Death, saídinho na Drag City. Por aqui ficaram dois temas, um deles que anunciava já o punk rock, de nome Freaking Out. O outro foi Where Do We Go From Here? Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. We'll be right back. take flight to bite away an unerry heart between the day and night. But on earthly muse, timely our truce, slip your fingers under the noose. You held my legs and you cut me loose and sent me through the gate. We'll carry my body on the reckoning wind. Ashes, dust again. Leave my spirit, 'cause lust and sin is all that I was. Will there be a ghost on the day we died? Final da Orelha Extra de hoje com os escoceses The Phantom Band no seu primeiro trabalho pela Chemical Underground, Checkmate Savage, o tema que o inicia, de Howling. E para o fim vamos ficar com Benjamin Wetherill, do longa duração Laura. O tema desta vez escolhido irá ser How Lonely the Moon. Fiquem bem, até para a semana. Não se esqueçam, o podcast está em orelhaextra.com. Tchau. Thank you. explain myself after this. You caught me dreaming in the June night, caught me with a love I can't resist. How could I explain myself after this? How could I explain? How could I? Many, many, many moons, many times I've fallen for the sickle in the sky. This was the last straw I know. Stop.